cada instante em minha vida, eu sempre penso em ti. E nessa solidão, eu não me sinto nada bem. Menina, a minha alma está ferida. Te lembro e choro todo dia. E nessa solidão, eu não me sinto nada bem. Bem, menina, pense em mim só um momento. Bem, sem você o tempo é tão cruel, e eu não sei ficar assim, meu bem. Vem, menina. Só penso em teus olhos azuis, que eram meu raio de luz, brilhando em casa. Oh, menina, mesmo quando estou sofrendo, me deixa.